Tá 3153, não escuta? Perdão. O senhor vai iniciar? Já iniciou? Já iniciaram no momento. O TAN 3153, mantém a posição. Já iniciou o feedback para manter? Continua, porque a aeronave da Gol já pousou um tempinho, só pediu pushback já faz tempo, não iniciou, a aeronave da Gol será preterida devido à demora do pushback. Só um probleminha com o trator aqui, mas a gente já está agilizando aqui, obrigado. O Gol vai para a posição 3? Não, vai para a posição 03, sim, para 03. Vou tentar agilizar, peço desculpas aqui. E o 5973 direito, 1219, solo ao 52. Não, obrigado, direito. Sr. 3171, chame agora ao centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Colagem da 1-0, vento é 020 graus 04, nós hoje no 012. Zero, autorizado Recife via Alfa no uniforme, estante conforme, nível 330, na saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da 1-0 esquerda, após decolagem, código 5455, controle 1-1-9-3-5. Autorizando, qual é o plano de voo? 330, Pucajamo, Aracaju, já saída, decolando a 10 com a esquerda, 5455 com a transponder e o controle 1-1-9-3-5. Chama a próxima. 3890-907. Bora. 3153 para o táxi com 90 a bordo, 3 horas e meia, na Ribeirão 3. Pontosfera, turno na noite desse manual 5, ajuste no 092. Visual de Limitac, pontosfera, 395, tá entrando pelo 3, bom dia, obrigado. Pro Salvador, na 357, bom dia, lembra 1500, atenção, na sua esposa. Resumo 3517, decolado ao 54, controle 1-1935. Só 357, complete direita, broad left. Direita, 03 da posição. 03, gente. Da 357, forma desvio à esquerda por 1250 por 30 milhas de informação. 250, a proa, sente o da 357. Geral 9970, bom dia. Desça para o nível 050, após de Rio, Rua de Duna. Após desvio, supra de fita. Federal 9970, desce para 2 mil pés, ajuste no 0, no 3, reporte no localizador, desce para 0. 3, 2, 1, reporte no localizador, geral 9970. Bom dia, está 3153. 3153, bom dia, saída da Elcio, vou 360. 360 da Elcio, 3153. Delta 3153. 3 direto, Leda. Leda, grato, 3153. Decolada 10 direita, 5457, código 11935, controle. Autorizado para Campinas, conforme a rota, Brasil 10, nível 300, decolada 10, Dael, Lida, Mótima, transporte 5457, o controle está morando 1935, azul 4201, no portão 1. Correto, chama pronto. Portão 01. Solo TAM 3890 no 07, posicionar. No 07, tá ali, chame táxi. Chama lá. Mano no 09? É o número 2 no setor, aguarde. Carro 6107, direção de identificação, desse nível de voo 050 por hoje, TAP. Autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 4, 10, na saída Puca, Jamo, Aracaju, decolada 10, esquerda, código 5451, controle 11935. TAM 3153, Semicentro Recife, 125, decimal 1. 251, TAM 3153, bom dia. Pode chamar pronto. 190, POB. 131, autonomia de 3 horas mais 45, alterna Fortaleza. Táxi autorizado até o ponto superador 10, torre no 8, decimal 95, ajuste 10, 13. Táxi 4040. Livre no setor, chama táxi. Tem Sideral 9970, chame Torre 198, decimal 95. 1895, bom dia. Sábado, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, cheque treino de pouso 90 vento 040 graus 031. Embaixo de travado, livre pouso, Sideral 9970. 935, oceano 5465. 2160, autorizando o confirmo. Falta o governo do presidente da posse. Da fora, né? O piloto. O senhor ficou com a coisa que passou a ser sobre esse momento. Manda puxa, Zun. Cuidado para puxa. Ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no 0390. Sado, táxi, Índia, ponte paradão no 0, 12, 95, legal no 0, 13, azul, 40. Fome 13, Índia, corre 295, 40, bom dia. Puxa, vai cancelamento, vou dar uma virada, vai ter um portão antes. Autorizado, puxa, portão, escova 9045. E autorizado, se manipular o táxi. 09970, solo 10 de Brejeite, chama solo 1129. 2129. Solo Salvador, muito bom dia, Sinal 9970. Sinal 9970, bom dia, taxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atenta a sinalização no Pátio. Alfa, Kilo, Pátio 3, cara dentro. Divida com a gente no 0-0-0-5-0 graus 041. Estrela no 0-3-2-9-0. Tendido 1 nos 5 milhas após desvios voe duna. Após desvios duna, na série autorizada, decola a pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume, prossegue up a 9857 até Mouso. Controle 1 no 9-35, aciona 5462. Confirme o nível, por gentileza, autorizado. 360, confirmando, Xenamé 2 do Nuno. Estimativo, 360, então galhão está autorizado. Da 10, direita da El, Leda, Irome, Upper November 857 até o destino. Controle 1935 e transponder 5462. Ou Xenamé 62 do Nuno. É porta bucha, né? Boa tarde. Decimal 35, bom voo. Pronto, Salvador, tá 3. 890. Tá 3, 890, contato radar decolagem, submantém nível de voo 330 via saída PUCA. 330 via PUCA, tá 3, 890. Livre decolagem no 0, vento 050, grau 049. Autorizado decolagem da Tipo no 0, azul 94.5 com 3 horas e 35 com a Fernando Nadal. 9-0 no POB. Autorizado táxi Andy, Ponte Paradão, 02895, Kenegão, Cogino. 2-1-8, Simão 95, Ponte Espera, Kenegão, no 0, no 3, gol 9045. Ok, autorizado Pátio, Inter, Ponte Espera, 295. 1-0 no 3, na ajuda, 9045. 9-35, bom voo. 11935, o 4040, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4040, passando 1500 pés, 360. Azul 4040, bom dia, contato a decolagem, submanter nível de voo 360 via saída Argo. Via Argo para o 360, azul 4040. Ono 093, Confins, 360, autorizado, via Pesolo 21, decola pista no 0, curva direita, saída Arbó, eleva. Controle 199, decimal 35, aciona 5473. Solicita autorização ao Galeão, formação em. Por 963 Galeão 360, autorizado. Recola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Prossegue a Bernal 9857, Temoso. Controle 119-35, acena 5470. Está presente, autorizado, elefa, azul 4040. Santa 3890, foi autorizado pelo centro de Recife, voando a proa do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, centro. 01, porta 1. Autorizado, puxa, porta 201. Autorizado, puxa, chama o taxa, 401201. Azul 4040 vai desviar à esquerda da rota, senhorita, pro 240, por aproximadamente 25 a 30 milhas, ele está em formação. Início de desvios, azul 4040. Gente, 4040. 3890, chame Recife, 126.85. 2005, obrigado, bom dia. 9.35, oceano 5474. Autoridade Brasília, 5360, aeroviaduto 7, decolando direita 10 com curva à direita. Na saída, aeroporto, transição elétrica, na construção de 9.35, decolando 5474, voo 865, na moto. Porta Fusco. Porta na água, noite. Voo 9045, decola. Voo 9045, contato decolagem, subir manter nível de voo 4-0 via saída PUCA. Via saída PUCA, subir não, 4-0, voo 9045. Patrulha, bom dia, bateria 2229. Bateria 2229, assina identificação, deixa para nível de voo 050 na proa de TAP. ITAP não tem condições ao presente, devido à formação próxima a ITAP, solicita manter Mari, e após o Mari até vai solicitar a Duna, ou Índia Serra, devido à formação. Descendo para o 050, passaria do 2229. Feito na proa de Mari, então, 2229. Obrigado. 46570, estabilizado na ILS, pista 10. Da carga 6570, chame torre 198, decimal 95. 1895, bom dia. Azul 4040, após desvio, está autorizado o voo na proa de UTG. Após desvio, UTG. O 40, UTG, 4040. 70, livre pouso no 0, vento 040 graus, 059. Pouso, pulsa no zero, pode confirmar se vai ser com molhado? A metade da pista está um pouco molhada aqui, teve uma pancada de chuva agora, mas não muito, ok? Gente, abre pra cargo 6570. Salvador, o Rio 5963, bom dia. Nossa 3, bom dia. Recife. Nível 370 autorizado, decola pista no zero curva esquerda, sai da pulga, transição Caju. Após, faz plano direto Maceió, direto Recife. Controle 1 no 9.35, aciona 5504. Nível 370 para Recife, demora 10, pulga, transição Caju, após Maceió, após 9 plano de voo, 9.5504, da manhã, chama aí para a sua vida. Vai. A saída 2229, autorizado quando possível, vá na Proagidona. Eu tô ligado assim que possível, vou dar então, passarela 2229. Porto, passarela 6, apenas do Sérgio Zé do Rio Preto. Autorizado táxi Índia, ponte espera 102, 895, Negão 10013, azul 4201. Autorizado via Índia, no ponto de espera, chama a ponte 1895, azul 4201, beleza. Proa 060 copiado, confirma quantas milhas? 5 milhas. 5 milhas copiado. Meia 570, solo 23, livre direito, chama a sala em 121.9. Nata 6570, livrando a direita na Golf 1295. 1219. Alô, Salvador, muito bom dia. Apta 6570, taxiway Golf. Apta 6570, bom dia. Taxi Alfa, Kilo 43, posição 107. Como vai voar então na proa do Almel, ponto 118, voo 904. Nove 045, Sam Centro Recife, 126, decimal 85. Chama a chama Recife a 2085, 9045, bom dia. Decoladas 2000, chama o controle em 1995, bom voo. Zelado 35, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4201, cruza 1300, Sandra L. Azul 4201, no contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 300 via saída da L. 300 da L. 293 autorizando puxa por trás. Avanço do na passarela 2229. Siga passarela. Avanço do da presente. Tente na proa de Duna 2229. O controle, a gente seria o número 1 para a pousa? Firme. O passarelo seria o número 1 para a pousa? Não é seu, o número 1. Possível, vou até para evitar pegar na formaçãozinha ainda aqui. É, pro do externo. Mas tem referência visual com terreno? Afirmo. 229, confirme, tem referência visual com terreno? Afirmativo, visual. Tem com referência, está autorizado o voo pro do externo. Muito obrigado. Quatro dois zero um, vai na proa de Leda. Proa de Leda, 4201. Alô, Salvador, bom dia, 5973, para pushback, acionamento. 973, na guarda, parqueamento na direita, no 0743, após um dia puxa, contato. Aguarde o parqueamento, aqui, após o parqueamento autorizado por SPEC, 5973. Agora, SPEC, acionamento, assinar 6291. Então, 5 em 1291, autorizado puxa, contato. Tente autorizado, pois bem, acionamento 62, bom. Na 6211, bem com a equipe do push, tem aeronave parqueando na posição 0743, então para não adentrar muito no 43, ok? Vamos ficar atento. Ok, vai coordenar com a equipe então, começar um pouquinho mais para trás aí, para aliás, para não entrar muito no 43 e liberar a posição. Nós autorizado a descida para a altitude do marcador externo e autorizado o procedimento LS reporte interceptando o localizador. Ok, descendo para 1700 então. A reportagem estabilizada 2229. Controle azul 4201. Prossiga. É uma formação a 10 milhas de dedo, direita. Melhor para ficar esquerda ou direita? Qual critério? Azul 4201. Eu vou provar direito então, 4201 está presente. Na proa 220. 220 copiado, azul 4201. Não confirme sua razão. Subida. Estou mantendo cerca de 1500 pés por minuto, 2000. Entendi. É a 4, estamos na posição 4. Autorizado, puxa, contato 273. Controle Salvador, bom dia. É o azul 4958. Azul 4958, assinando identificação. Acionou, está autorizado voar pro Mari, mas não como antes. Vou ter que fazer uma série de desvios aqui, deixando o Mari às minhas pernas. Gente, Azul 4958, em contato radar 64 milhas no setor sudoeste de Salvador. Confirme já em desvios ou cumpriu de Mari? Não, já está em desvio. Desde quando estava lá com o controle do céu. Estou aqui mantendo pro 040, aqui 10 graus para a direita. Eu acredito que um pouquinho antes de Mari, tenta curvar a esquerda, mas não vai dar para voar Mari. Aí eu vou pro ITAP ou uma pro que você me deixa aqui daí. Azul 4958, livre de desvios, após autorizado, vá na proa de dona em reposto de de descida. O melhor é possível. Então, faço os desvios e depois na proa de Táxi 6211 da Oceanero, 144 a bordo, 3 horas e 30, alternando. Oceanero 211, táxi CVI, de Ponte Paradão no 012895, que legal, no 013. Fiquei com 1013 agora, até o ponto de espera da 0612. E aí, decola separado, estou no 0 vento 040 graus 03, né? Estabilizando a 10, 2229. Frente 2229, torre 198, decimal 95. A chamar, obrigado. Torre de Salvador, passarei 2229, final 4 milhas de baixa travada. Passarei 2229, continua a aproximação, para informação, Boeing 737 alinhando para decolagem na piscina 0, ok? Ok, 3 milhas agora, 2229. Sim. 95, né? 10 no 3, Rio 5973. Afirma o nível de pouso 229. 1093, decolado 36, chama controle 199-35, bom voo. Ok, obrigado, 1935. Autorizado 090 Recife, Alfa, Juliette Romeu, envolvimento 77, decolou a pista no 7, curva esquerda, saída da ponte, controle 199-35. Aciona 0260. De voo 360, via saída Arbor. Ok, 360 Arbor, o 1093. 6291. Juliette Romeu, confirma PUB? Confirma, desculpa, PUB 03, autonomia? Passarido 2229, somos 36, livre à direita, chama salão 1219. 219, livrando à direita, passarido 2229. Toro, azul 273. Azul 273. Com 68 a bordo, 4 horas e 5 de alto no dia, alternando Salvador, está pronto para passar. Autorizado táxi e Índia, ponte Paradão no 0, torre 1895, ele ganhou no 0, no 3, azul 273. Lembrou o passarei 2229? 229, quilo, passo 3, sensação. Prevista 4 Lima. de decolagem, 289. 3, 4 Lima. 4 Lima, Kilo, Pátio 3, 4 Lima, 229. Alfa, Juliette, Alfa Romeo, dois, só. 55 para dia de informações. 255 copiado, Gol 9093, confirme a razão que emprega na subida. Nós vamos empregar uma média de 2.710 por minuto. Tente. Faltam as decisões. Alfa Juliette, Lula. Solicito autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição 01. Só um minuto. O Gol 1963, solo. 100, tá voando Duna, 4965. Gol 1865, solo. Gol 1963, solo. Alfa que o Seifox está autorizado a reporte, reporta no tempo. Alfa que o Seifox reporta na terra. Solo Salvador, bom dia. Mike que o Seifox. Mike que o Seifox, bom dia. Bom dia, Mike que o Seifox está aqui no, na remota do Pátio 1, posição 12. Solicita autorização para rebocar aeronave para o Pátio 1, posição 7. Autorizado a reporte, reporta no tempo. O Mike que você fosse. Grato. Reporta o termo. Afirmativo. Controle Salvador, muito bom dia. 6211 da Oxanã. Também 6211, contato lá na decolagem, subir manter nível de voo 360 via saída da EL. Gente, via da EL, vai acende ao 360, 6211. 973, livre decolagem 0 vento 0, 50 graus 04. Sim, a gente vai descer até uma centena restrito, 4958. Para Vitória, rede CGS, superior. É, saída da EL, transição BDEV. A UTG seria pro A245. Correção na 7. Na 093. E após o dia, o UTG ficou no 093. Ainda mantém o 090. Estimativa esse ano, a passagem do mesmo, daqui a 2 minutos, o mesmo será ultrapassado e será reautorizada a subida. Afirmativa, temos o mesmo, a etiqueta. Gol na 963, no parque 3, puxa acionamento. 41, chama controle 1, 99935, bom gol. Se o tráfego agora é posição de 1 hora, 9 milhas, aguarde a passagem do mesmo para a descida, azul 4958. Aguardaremos. Rony Rio 5973, bom dia, cruzando o meu trecho, Pé. 5973, bom dia, contato a decolagem, submantém nível de voo 370, via saída PUCA. 370, via saída PUCA, o Rio 5973. Ao livre decolagem, piso 90, vento 050 graus 049. Vai descendo, 273. Foi Juliette Romeu, ciente, mantenha a cabeceira no site, ok? Deu uma bonita foto, hein? Opa, entendi. Ô, 4958 já cruzou visualmente com o nosso colega aí da Gol. Gente, autorizado a descer 2000 pés, livre de LSXUI, reporte no curso localizador. 2000, reportarei. Ô, 4958. O 1093 está com os capacados, sub mantenha nível de voo 360 na proa de UTG. 360 UTG, Gol 1093. Azul 2783, vinculado aos 44, chama controle 1-9-9-35, bom voo. 935, bom dia. Olhe, Azul 2783, bom dia. Azul 2783, bom dia, contato a Arana decolagem, sub manter nível de voo 1-60 via saída árvore. 60, saída árvore, 2783. Juliette Romeu, ciente, mantenham no site. Como que a aeronave de pouso não zero, tem perfil de saída, interfere com a saída do senhor, ok? O 4958 abriu um pouquinho para a esquerda para a perda de altitude. Positivo? Sim, fez o 4958, reporte recepção do alto. Reportarei. O Oceanair 62, Zuno 1, informa desvio à direita da rota, proa 210, para receber a informação, aproximadamente 20. Tem, livre de desvio, Oceanair 62, Zuno 1, não? M2191, após desvios autorizado, vão na prioridade da GEL. Gente, após desvios, vou dar GEL, 6219, obrigado. 102-85, legal, 0013, voo 913. Livre, táxi de Índia, voo 913. Não sei, foco só no visual, no terminando reboque, não precisa reportar não, viu? Pro de alerta da presente, 273. Quatro, nove, cinco, oito, estabilizado. Do 4958, 2198, decimal 95, compose. 1895, qual trabalho? Azul 4959 à 2. Tô torre é o azul 4958, baixar travado na final. Frequência da torre 198, decimal 95. Opa, desculpa. Janeiro 6211, chame Recife, na frequência 125, decimal 1. 25, ano com Recife agora, 6211, obrigado, bom dia. Controle Rio 5973, pode voar à esquerda na proa de Aracaju para evitar a formação? Rio 5973, chame Recife, na frequência 126.85, solicite bom voo. Obrigado, senhor Tambor. Controle o azul 2783. 2783, controle Salvador. Evitar formação meteorológica no pequeno desvio à esquerda nas próximas 20 milhas. É a proa 2783 azul. Nós vamos manter a proa 260. 7 livre de desvios azul 2783. Salvador, Bona 963, bom dia. Bona 963, bom dia, mantenha a ponte, espera. Amém. Agora sim, livre decolagem, vento 7, vento 0, 2, 0 graus, 0, 4, 9. Salvador, confirmando para o azul 2786, está livre da restrição, 110 acima, 15ª milha? Ativo livre da restrição, suba para nível de voo no 60. Restrição no 60, livre e ciente, azul 2788. Azul 4958, solo 49, livre direito, chama solo em 121.9. Azul 58, controle a torre. Afirmativo, confirma a frequência do solo. 1219. 1219, obrigado. Salvador, bom dia, o azul 4958, levou a pista. 958, bom dia, taxi Aquilo, Pátio 3, fica atento à sinalização no baixo. Aquilo, Pátio 3, fica atento, balizador azul 4958. Juliette, Romeu, decolador 51, chama controle 199.35, bom voo. Alfa, Juliette, Romeu, muito bom dia.